Projeto X Podcast. E sejam bem-vindos a mais um Projeto X Podcast. E hoje voltamos a uma série antiga, um podcast de coisas que nos marcaram. E dessa vez o tema é Tokusatsu, né? Os Tokusatsu que nos marcaram. E pra falar desse tema, eu chamei uma galera aqui que é mega fã desse tema. Aqui é o Seiji e eu sou novamente o podcaster Red. Come inside! Aqui é o Sensei e eu tô ficando velho. Esqueci de pensar numa introdução. Aqui é o lado do curso e aprendi que se eu quero uma audiência e impacto, mata o personagem e ressuscita no outro episódio. Aí fica da hora. Eu sou o Cláudio, o Dragão Dourado e Ore. Sentiu Kakoi Henshi. Essa frase é batida, hein, ô Dragão Dourado? Caramba. É clássica. Só não é uma batida que eu sou um podcaster só de passagem. É. Também, é outra. justo. Mas então vamos começar os nossos tópicos. E o primeiro tópico é um tokusatsu marcante. E eu começo aqui, vai. Bom, pra mim, um que marcou bastante pra mim foi o Inspector. Eu lembro da época que ele passava na Manchete, mas na verdade pra mim é mais marcante ainda porque eu lembro que eu tinha uma fita VHS antes de estrear na Manchete, um ano antes pelo menos, viu? Meu pai trabalhava no Japão, ele trouxe algumas fitas, um deles é uma fita do primeiro episódio do Inspector. Olha que maneiro. Não entendia nada do que estavam falando ali, obviamente, né? Da hora. Aí veio o cara lá dentro de um carro lá de polícia, o carro de polícia se transformando, ficando fodão, e o cara se transformando dentro do carro. Porra, era maneiro pra caramba. Aí depois não entendia nada do que tá acontecendo. Meu Deus, que porra é essa? Então, o primeiro episódio é que ele é arrastado pelo caminhão, né? Isso. Uhum. Cara, pode ter uma coisa de infância que eu tinha com o Spectre? Gostava bastante, mas eu sempre fui balela, mas durante, até eu conseguia se reassistir, eu acreditava nisso, que a armadura do Fire era toda vermelha. Aí quando, depois desse episódio, depois dele ser arrastado pelo caminhão, a parte da barriga ficou preta, tá ligado? Ah. Certo. Aí ficou preta o resto da série, porque eles não consertaram. Nada. Acabou a tinta, né? Não, mas eu gostava bastante. Tem a parte de ação, efeitos especiais, toda a história, né? O cara de polícia, assim, o carro de polícia, né? Que era maneiro pra caramba, vai. Eu adorava. E é diferente do que a gente tava acostumado a assistir, né? Do Tokusatsu. É bem diferente. Ah, é. Pra mim, que Tokusatsu antes era assim, ó, tem vilão, tem um monstro gigante, algum robô gigante e pronto, matava o vilão. É isso mesmo. É meio assim. E, cara, é realmente diferente. O Biker e o Flyer é muito divertido os dois, cara. Cara, o personagem tem dois nomes. Um no japonês, outro em português. Você consegue falar um terceiro nome? Flyer. Ah, é? Qual que era o nome, cara? Eu sempre esqueço. No original era o Walter e aqui ficou o Hiker. É isso. Isso. É que, tipo assim, um era Biker, eu sempre associei. Eu associei o cara. Ah, o Biker corre de moto, o Flyer. Boa. Faria mais sentido. É. No meu caso aqui, minha série marcante aqui é Kamen Rider Faiz. O dorama em forma de Kamen Rider. Né? Triste pra caramba. Assim, Faiz é muito bom. O que me marca muito, porque foi ele que me trouxe de volta pros Tokusatsu. Eu lembro muito bem de eu chegar no Anime Friends em 2004, lá no Espaço das Américas. Daí chegar lá, entrar, tá vendo lá os negócios, daí tá vendo uma lojinha que vende DVD lá, e tá lá passando o filme do Faiz. Eu olhei aquilo lá, eu virei e falei, isso é Kamen Rider. Que Kamen Rider é esse? Eu nunca vi. Aí, depois disso, desandou, né? Eu achei lá o falecido Sansub aí, Super Hero BR. Enchi muito o saco deles pra eles terminarem Faiz, porque eles acabaram terminando Blade antes de Faiz. A gente encheu muito o saco dos caras lá. Muito saco, mas não terminou de assistir Faiz. E é uma série muito boa. É boa demais. Agora a gente sabe porque é finado, né? Descobrimos o culpado disso. Fiquei muito no pé deles por causa de Faiz e também por causa do Sailor Moon Live Action, que eu falo depois. Descobrimos novamente o culpado. É. Cara, e o bacana do Fizer, como eu falei, ele é praticamente um dorama em forma de Kamen Rider. Né? Velho, tem todos os dramas possíveis e imagináveis. Quase uma novela mexicana também. Porra, ele já começa com tragédia. Se for analisar, era mais ou menos que uma tendência no começo da era Heisei, né? O Fizer um pouco mais, mas o Blade tinha muita tensão entre os personagens. Mas tensão entre personagens é uma coisa. O Fizer realmente, se você parar pra ver a estrutura dele, é realmente um dorama. Tinha os núcleos. Puta, tinha o núcleo Orphanok do mal, tinha o Orphanok do bem, tinha os heróis, uhum. Tinha os heróis do mal. Tinha os Rider babaca. É, tinha o núcleo dos apaixonados que nunca se viram, cara. Tinha o núcleo dos cintos, porque eles passavam de mão em mão a cada lugar, né? Quem nunca tentou colocar o cinto na série, né? Uhum. Tipo, atira a primeira pedra, né? Eu gosto muito dessa série. No começo dela, comecei a gostar, porque achei efeito visual muito legal. Não acostumado a ver os monstros gigantes lutando, assim. Caramba, esse inimigo é da hora, né? Daí fiquei viciado também. Eu já tinha visto o primeiro episódio no evento no ano anterior. Tinha adorado. E depois também achei esse longa também. Tem um detalhe, né? Que nos episódios... Faz o único Tokusatsu que fez muito disso, assim. Dele vira e mexe acabar o episódio antes de começar a luta, sabe? Ah, sim. Sim. Cliffhanger, é. Tipo, cliffhanger, tipo, é quase todo episódio tinha um cliffhanger. Não era sempre o monstro da semana. Uhum. É o monstro do mês, às vezes, né, cara? Porra, às vezes era. Às vezes é assim, aconteceu tanta coisa no episódio, daí vamos lutar, acabou o episódio. Daí 2 minutos do próximo episódio, acabou a luta. Quando eu penso em tokusatsu marcantes, cara, não importa quantos eu assista, cara, nunca vai chegar um que chega a ser tão marcante pra mim quanto o Change, mano. E não é só porque foi o que marcou minha infância, mas vamos lá. Como eu já falei em outros, até nos Omega Cast e tudo mais, foi no Changeman que eu consegui uma força a mais pra superar um período meio negro. Tipo, eu lembro o episódio até hoje, que é o do Hara Ross, onde uma fala do Change Dragon, assim, me deu bastante suporte durante muito tempo, então. E é uma série que tem muito disso, cara. Muitas frases, muitas nuances de roteiro que são impactantes. Tanto que a cena dele de batalha é uma das melhores até hoje, tipo, de confronto 1-1, que é a do Bulba versus Change Dragon. Até hoje é uma das melhores, se quiçá a melhor. Oh, aquela cena ali, nossa. Ao pôr do sol. A cena era marcante mesmo. Tocando música clássica. É sensacional, cara, adoro essas cenas de sol, assim. Tive outras séries também, outras cenas sensacionais com sol no fundo, mas essa marcou o primeiro lugar. É referenciado até hoje, né? Totalmente. Sim. É, tanto que aparece até na Kibaranger, né? Ah, é. Verdade, verdade. E muito tempo foi minha capa de Facebook essa cena. Do Akibarenders. O legal é que essa série foi minha retomada dos Tokusatsu. Eu tinha assistido Ultra Seven, Spectrum Man, essas coisas. Daí tinha parado e quando me change, mas caramba. Pra ver como é velho, né? Nossa, você vê como é velho. Pra mim é meu início de Tokusatsu. É minha retomada dos Tokusatsu, 2004. Kamen Rider faz. Retomada do Koso em 1989, por aí. Né? 89. Change, mano. Eu acho que sempre achei. Até a reprise dos Tokusatsu antigos, até na Seno Kid, cara. Pra vocês verem, pessoal aqui do Projeto X, vocês falam que o Seiji é velho? Não, o Koso é mais velho. Ele teve a retomada dos Change, mano, velho. É sensacional isso. Então, pra mim, quando falou de Tokusatsu marcante, o que eu vim pensar, eu já tinha começado a ver os Tokusatsu novos, né, eu comecei lá na época do Double, mais ou menos na época que o Double tava saindo, foi a época que eu comecei a assistir Tokusatsu, mas o que me marcou, eu coloquei o Garo. Porque foi aonde veio aquela ideia de que Tokusatsu não é só pra criança. Porque a gente, querendo ou não, né? A gente fala muito isso, né? Kamen Rider, Sentai, eles são feitos com foco no público infantil, né? Sim. Então o Garo foi o primeiro que eu peguei pra assistir que, cara, não tem nada de criança nessa série, né? Quando eu vi os peitos de uma mulher de fora, eu falei, caramba, isso não é pra criança não. Desde no primeiro episódio? Sim, cara. Eu falei, caramba, que isso? Você só notou isso quando viu os peitos? Ah, velho, depois que a gente chegar no extra, vocês vão entender muita coisa disso que o Poço falou. E Então, mas o Garo eu acho uma série sensacional por causa disso, né? Primeiro Garo, a primeira temporada. A história é muito boa, os personagens são muito bons e tem toda essa tensão, a violência, tudo mais que você não encontra nas séries clássicas, né? É uma série macabra, né? Bem sinistra. A própria armadura do cara, né? A própria roupa do herói também. Nossa, é totalmente diferentona. É, então, você entender que ele é um herói, né? Você só entende que ele é um herói porque a roupa é dourada, né? Oh, muito bom. Se fosse negra, né? Você associa o ouro ao herói, né? Ah, você só entende que ele é um herói porque tem uns bichos muito mais feios tentando comer pessoas. Exato. E ele enfrenta eles. Parece treta de monstro, né? Monstro lutando com o outro. É. Eu gosto dos longa-metragem dele, eles são muito bem feitos. Ou como o Koso repara muito bem, as tetas de monstro, né? Ela tem que reparar, né? Poxa. Pior que Garo, eles adoram botar, tipo, o último vilão, né? Aí aparece aquela cena mega psicodélica na outra dimensão com a mina peladona gigante. Se não tem mina peladona gigante no final, não é Garo, cara. Exato. Ó, uma série que me marcou pra caramba, meu, foi Digimon. Era viciado em Robocop, cara. Robocop assistia a sessão da tarde, com aquela violência que deixava passar e ferre-se. E no Digimon você via tirando a arma igualzinho Robocop, andando assim meio parado Robocop. É caramba, meu. Sensacional isso, meu. Eu vi tanto Tokusatsu bom assim, isso aqui tá uma coisa a mais. Eu adorava a abertura e tem aquela dublagem daqueles bichinhos que falam, tem que matar, sei lá. Meio irritante aquela dublagem lá. E cara, e o vilão também, aquele o francês, né? Falei, caramba, isso tá diferente lá. Jean-Marie. Putz, meu. E o melhor, como é o ataque dos vegetais, a vingança dos vegetais, episódio mais psicodélico que tem. E é sensacional, cara. Tá vendo? Você fica comendo as verduras, tudo bem. Elas vão matar você depois. Oh, e quando ele perde a perna, então? Nossa, que episódio triste. Quando ele perde o corpo todo, né? Quando ele morre. É, a perna e depois o corpo todo, pô. Matam ele. É, realmente que marcou que ele morre no episódio, uma morte em câmera lenta, no pôr do sol, linda pra caramba. E daí eu fiquei assim, caramba, putz, ferrou. O episódio morreu. Daí outro episódio ressuscita com mais poder, fala que caramba, adoro essas coisas, viu? E depois o Robocop, que deu inspiração, inspirou no Robocop 3, que ele voa também, igual o Rudiman. Não, legal, ele ressuscita com uma baita de uma metranca, né, velho? É. Ah, é verdade. Pô, o Digimon é legal, cara. Eu gosto, primeiro, da música de abertura, por exemplo, é fantástica. A roupa é legal do Digimon. Eu só não gosto daquela dela da procura da irmã toda hora, que ele sempre tá caçando a irmã. Cadê a irmã, né? Aparece, voltou. Ah, foi embora depois. Às vezes irritava. Mas de resto, cara, porra, eu gosto. As armas, porra. Só tem o problema da trilha sonora, né? Que não tinha a trilha original, né? Fizeram de outras séries. É, né? Uma pena. Mas foi uma boa época dos Metal Heroes, cara. O Digimon, né? Foi ele com o Jiraiya, com os outros. E não, e legal que usaram mais ou menos usadas nos outros, né? Pra não ficar tão na cara, é, é verdade. Né? É, porque, pelo que eu lembro de ter estudado um pouquinho, o Digimon era pra ser um ninja cibernético. Era. Ninja cibernético, nossa. É, e mudou pra ser um policial cibernético por causa do Robocop mesmo. Exatamente. E que faz mais sentido pra mim, cara. Né, muito mais. Bem melhor, é, porque cara. Ele ia ser ninja cibernético porque Jiraiya fez sucesso. Porra, eu acho que ninja cibernético vai fazer sucesso. Pô, ninja vende, cara. Imagina ninjas robôs, velho. É por isso que o Manabu aparece na série, entendi. Ah, é arte japonesa. E o próximo tópico é um tokusatsu bom para iniciar no mundo de tokusatsu. Ou seja, para aquele pobre coitado que não sabe nada, uma recomendação boa para se começar nesse mundo maluco aí de tokusatsu. Zyder, você começa aí, por favor. Brave In Jidai Sentai Kyoryuja. Whoa, whoa, whoa, whoa. Acho que ele é um bom Sentai pra começar. É bem recente, ele tem uma equipe bem carismática. E tem dinossauros. Tem um roteiro sensacional. Que roteiro lindo, cara. Amo esse roteiro. Sim, o roteiro dele é muito bom, velho. E é o Sentai com mais integrantes, né? O Kyuranger já bateu. Kyuranger já bateu. Já bateu. Kyuranger já bateu. 12. Kyuranger com 12. 12 já. Mas Kyurudia começa com 5, e a gente tem ali, são escolhidos pelos dinossauros, eles são escolhidos, e ele tem um começo de série muito bom, que assim, ninguém quer revelar a identidade pros outros, mas eles vão ter que lutar juntos no começo. Eu acho isso muito massa, tipo, foi uma ideia muito legal, e que eu achei que eles podiam ter explorado com mais alguns episódios, né, podia ter durado mais. Foi rápido, mas foi legal, tipo, a ideia. Nenhum outro Sentai teve isso, só normalmente o sexto Ranger, que normalmente a vida é que esses caras aqui, vou trabalhar sozinho. Depois de uns 3 episódios, estamos todos juntos, exceto o branco lá do Abadekiller. Eu gosto desse roteiro pra caramba. E que só fica entre aspas do bem no final, né? Eu gosto desse sentimento de urgência dos episódios que tem nessa série. Que eu quero ver outro, Se acumular 12 pra assistir em seguida do outro, cara, que tá maluco já. E foi maravilhoso. Ele já tem a parte de Monstro da Semana, sim, mas ele conseguiu fazer vários cliffhangers interessantes, né, durante a série. E conseguiu explorar até que bem os personagens. Cara, eu acho que o Ryuk é muito divertido. Porra, é mó legal todos os personagens, a história. A transformação já é legal, porra. Eu gosto daquele passo de sambinha escroto pra caramba. Eu gosto, sim. Cara. Eu também gosto. Eu fiquei triste que não manteram isso no Power Rangers. Cara. Ah, lógico que não iam manter. É lógico, tirar. Então, Kyoru já foi tão bom que ele rendeu. A versão Power Rangers é boa. Dino Charge, né? Dino Charge é muito bom, foi muito bem feito. Tem as criancices? Tem, mas Kyoru também tem as criancices, né? Mas eles conseguiram fazer um roteiro muito bom em Dino Charger, então você consegue pegar, comparar as duas séries, elas são totalmente diferentes e boas. As duas são boas. Não, e tem uma sacanagem com um protagonista, né? Que só quem é brasileiro pega essa sacanagem, né? Porque eles falam que foi no carnaval, mas você vai ver o flashback dele, foi numa festa junina, né? Ah, é verdade. Mas não afeta nada. Barraquinha, né? Não, barraquinha e bandeira de festa junina, cara. Que eu não vou no carnaval, não, cara. Eu vou pular fogueira. Tinha pra hoje na filmagem, cara. Né? Tomou um quê? Fazer o quê? Era um japonês que veio pro Brasil voando. Na época errada, veio em junho. E a sacada dos Spirit Rangers foi muito boa. Temos o Ramirez. Adoro o Ramirez, cara. Foda. Tem o primeiro, acho que o primeiro Ranger que realmente, assim, não tem nenhum traço oriental, né? Porque a gente teve lá em Baturu Fever, que tem a americana, né? Isso é América americana, só que tem cara de japonês. América, França e Quênia, mas todo mundo é japonês. O Ramirez não. O Ramirez é o primeiro que não tem nenhum traço oriental que é Ranger. É pior que ele insistiu muito, que ele começou em Shinkenger, né? Como tem até o Shinken Brown, né? Né? O detalhe que ele tem uma pronúncia de japonês muito boa, só que daí tem que fazer esse, né, como ele é um, o personagem dele é um homem das cavernas, né, então ele fala meio truncado, aquele japonês truncado, assim, é muito da hora. Eu gosto dele. Aquele japonês com sotaque americano, né, ele aprendeu com professoras americanas 24 horas por dia. Mas Kyurudia, ele vai mais além, Kyurudia tem uma sequência coreana. Yeah. Oficial. Produzido pra Toei, né? O pessoal gostou tanto na Coreia que fizeram a sequência, né? Que maravilha. Na Coreia chama Power Rangers, isso é mais engraçado. É, que coisa. Por isso que Kyurudia é um bom série pra você começar, porque você vai ter um bom Sentai, um bom Power Rangers e tem uma continuação coreana. Maravilha, é, tá tudo aí. Que começo. É pacote completo. O que foi muito legal, cara, pra assistir. Eu acho que o ritmo dele é muito bom pra você. Da história, como ele vai se encadenciando até o desfecho. E os conceitos dele são muito simples. Que é o Shinkenger. Nossa. Cara, e o conceito é muito bom e muito simples de entender, né? Tipo, né, você pode substituir aquele halago lá pelo purgatório pra entender quem não manja muito do shintoísmo, da cultura japonesa, e tá de boa. Porque é o conceito daquele rio aqui, que são o rio das lágrimas humanas, né? Então, tipo assim, é o purgatório onde toda lágrima de tristeza vai, entendeu? É muito simples pra galera captar daí o negócio. Fora que o roteiro é sensacional, ele até o que é tradicional japonês, eles te explicam muito bem. Sim, isso é bom demais, cara. Adoro essa série também. E tem um... Eu não vou contar spoiler, mas tem uma reviravolta que eu até chorei de sensacional que eu achei, cara. É, cara. Tim Kanger é uma que eu concordo bastante, que foi, inclusive, nela que eu comecei a ver o Sentai Small. Eu comecei por ela, então eu concordo. Aí depois veio o Gozeja, você pensou em desistir, mas não, não, então, eu comecei a assistir quando eu tava começando o Gozeja, né? Então eu peguei o Shinkenger pra assistir e fui assistindo o Gozeja conforme tava saindo, né? Mas é. Oscilando. Vê Shinkenger, maravilha. É o Gozeja. Ah, que merda. O Kaiser depois. Opa. Exato. Ah, dá pra ver Gozeja, mas não é muito bom, mas dá pra assistir um pouquinho. Mas... Só que no caso de Shinkenger, não assistam Power Rangers. Samurai? Samurai. Ah, porcaria. Samurai. Nem o Samurai, nem o Super Samurai, né? Putz, é uma bosta. Só dizer que o erro deles é não ter adaptado. É copia e cola, só que com professores americanos, 24 horas por dia. Só vale ter pena porque os bonecos chegaram no Brasil e tem um monte de várias lojas pra comprar, baratinho até. É mais barato do que importar do Japão. Nem tudo é lado negativo, né? Já em Shinkenger, eles têm personagens muito bons. Eles têm um entrosamento legal conforme vai passando, porque no começo o Red quer carregar tudo pra si. E ele tem que aprender a ceder, porque ele tenta assim, não, eu sou o líder do clã Shiba, é eu que tenho que derrotar todo mundo, né? Eu que tenho que derrotar todos os monstros e trazer a paz. Só que não é assim. Você tem seus servos, que são os outros Rangers, e você depende deles, porque você não vai conseguir vencer todos sozinhos. Você tem que aprender isso. Tanto que o power-up de Shinkenger é compartilhado. Cada vez um usa o power-up, né? Não é só do vermelho. E só foi criado por causa que um dos integrantes era um, meio que um gênio da dominação lá do... da energia que eles usam. Energia das palavras. É um conceito que ficou, né? Muito bacana esse negócio do poder das palavras. Eu gostei muito, eu tenho que escrever pra transformar. Muito bom. Eu acho o Shinkenger muito maduro. Maduro, assim, tava cansado de ver centais infantis, tipo Gonger, cara. Não deu. E o Gozeja também no meio. Cara, pior que foi um vale, né? Porque antes de Gozeja foi um legal também. E de... Antes do Gozeja é o Shinkenger ainda. Não, antes de Gonger. Gonger, perdão. Antes do Gonger é o Gekirenger. Geki foi muito legal, cara. Muito bom, assim. Né? Aí veio o Gonger. É infantil, é. Aí Gozeja zoando. Eu não falo nada porque eu adoro as séries engraçaradas, então. Eu também gosto das engraçaradas, mas ele elevou bastante em queijo, porque tava com coisa meio bobinha, uma coisa mais séria. Nossa, é diferente disso. Pois é. Não, uma coisa é ser engraçaralho, outra coisa é prometer e não cumprir, né? É meio que o que a gente tá tendo agora com o Kyuranger, né? Porque as três últimas séries foram bem mais ou menos. Foram, verdade. É. Então, eu coloquei, entre todas as opções que estavam já na lista, eu resolvi pegar o Kuga, Kamen Rider Kuga. É uma série muito boa e eu achei ela legal pensando na ideia de, tipo, pessoal que viu as séries antigas. Kuga é legal porque ele mantém muitos elementos dos Kamen Riders da Era Showa, enquanto trazendo, tipo, toda a carga do que viria a ser a Heisei, né? Uma ideia do Shotaro Shinomori, né? Meio assim. É, então ele tem muito da essência da Era Showa, enquanto tem uma história muito boa, um Rider muito bom, né? Ótimos personagens. É bom. Nossa, é profundo. E uma história muito bem construída, né? Eu confesso que eu gosto do Kuga e eu gosto da espécie de continuação, sucessor espiritual, o Agito. O Agito é muito bom, eu prefiro mais do que Kuga, na verdade. Eu acho que eu gosto mais do Agito, mas o Kuga, ele é muito marcante também. É, marca meio. É, o problema de Kuga é o final. Ah, eu ia falar isso. Já sei a reclamação. O final que não existe. Final broxante. Vamos ter a luta final! É, o foda é que eles constroem tanto pra forma final do Kuga, que é foda pra caralho, pro vilão final, que é o mais fodão de todos, e acabou. Canheca, fui. Acabou o orçamento. É, final frustrante também tem o Faizo, né? Mas o Faizo, pelo menos você tem o Rider Kick. Não, você não tem. Antes do Rider Kick dá um brilho. Sim, mas você vê ele pulando, você tem uma luta, só não mostra o golpe final. Ah, não. Não só mostra o golpe final, é o meio da luta. Vai ser o primeiro chute da luta final. Não, porque o outro segura ele por trás e vai dar o chute. Daí acaba, você sabe que deu o chute. Sim. Ele não iniciou nem o negócio de chute final de Rider Kick. Aquele final me broxou muito. Menos o que Kuga. Cara. Aí eu achei que o final ia ser no filme. O filme foi só um resumo da série. Nada. Triste. Eu coloquei aqui uma série, cara, que eu gostei muito da temática, tipo, filme de terror, assim, vampiro. Kamen Rider Kiva, né? Música Belt, ele é um vampiro que morde, adoro essa coisa. E o melhor do primeiro episódio, quando eu acabei ele, falei, putz, duas linhas temporais no roteiro, cara. Eu amei isso, e ela concisa uma com a outra, e no final se juntam, você entende tudo, vê que não é zoado. Tinha planejamento certinho no roteiro. Tem um dos personagens que eu mais amo, né, Kotoya. Esse cara é muito foda, eu amo ele, cara. Com duas linhas temporais se juntando, tem cheio de elementos que você vai, ah, entendi isso, aquilo. Isso é sensacional. Hoje já tem muita série assim, de linhas temporais. De This Us tem várias linhas temporais. Também Westworld também tem linhas temporais. Com um roteiro bem feito, isso me atrai muito. Então acho que Kiva é um bom início pra quem quer assistir o Tokusatsu. História interessante, personagens cativantes. E daí você vê as linhas temporais e vê que não tem erro nelas. Elas são muito bem escritas, cara. Então pra mim é uma dica muito boa pra começar. Então, mas o Kiva, se eu não me engano, é o primeiro que o Cinto é vivo, né? Sim. É, tecnicamente sim. Porque o Kabuto, o Cinto, o coisinho, o besourinho voa, mas ele não tem consciência, né? Nossa, teoricamente. A libela voa, os bichos voam. Só. É, mas um Cinto vivo mesmo, bom, é o primeiro de dois, né? Acho que só ele e o Drive. Exato. É. O Cinto Drive é muito legal, cara. Eu amo esse cara. O Drive eu gosto do jeitão de Tony Stark, do bicho. Sim. E o... Você tava falando do Otoya. O Otoya, ele pegou muito a vibe do Jack Sparrow, né? Ele é meio palhação, assim. Ele é em cima das pessoas. É muito legal, cara. E não desiste. Eu fiquei com essa curiosidade. Eu tô reassistindo o Kiva agora. Então eu fiquei nessa curiosidade do... Peraí, isso foi antes ou depois de Piratas do Caribe? Porque ele lembra muito o trejeito do Jack Sparrow, né? Em algumas cenas. Acho que foi depois, hein? Foi depois. Kiva é 2008, 2009, né? Piratas é 2000 e pouco no comecinho, né? Então... É, foi. Sim, eu lembro que eu não assisti Kiva por causa do meu TCC. Então foi 2008. Tá certo. É um motivo nobre, né? Motivo justo, eu acho. É, concordo. Não tinha como fugir. Agora, se fosse na época do Decade, foda-se o Decade, vai o TCC mesmo, tô nem aí. Mas o Kiva é legal porque é muito difícil você conseguir trabalhar bem com duas linhas temporais, né? É difícil você ter uma série que fala, nossa, eles conseguiram mexer com isso. Mexer com o tempo é uma coisa complicada, né? Porra, fala do Denho então, cara. Porra, é mó difícil pra cacete. A gente vai falar. Denho é difícil, mas é muito divertido, cara. Eu adoro bem. Principalmente quando eu troco o ator pra uma criança e fala, que foi que aconteceu? É, caminhada. Bom, e um Tokusatsu, né, que eu vou recomendar, né, pra iniciar no mundo de Tokusatsu. Nossa, um ótimo Tokusatsu. É o Kamen Rider W. A história é muito legal, é divertida, tem momentos, coisas muito bonitas, tem outras de tragédia, tristeza, um ambiente meio futurista com um ambiente noir, personagens muito cativantes, uma música de abertura muito legal, viciante pra caramba, eu adoro aquela música. Tem muitas músicas boas, na verdade, naquela série. Muitas músicas boas. Kamen Rider W, pra mim, não tem defeitos. Eu não consigo botar defeitos nele, não. Pra mim, ela é perfeita também, cara. É, mas ela é uma série redondinha, ela não tem realmente... Ela não deixa pontas soltas. Sim, os vilões são muito bons também, né, cara? Também. O pessoal reclama de final, né? O pessoal reclama do final porque eles acham que tipo, foi fraqueza eles terem voltado atrás com uma coisa, né? Mas eu não acho ruim, não. Fez total sentido, assim, né? De tudo que aconteceu dentro da série, né? Também achei. Eu realmente entendo o porquê do pessoal reclama, mas eu gosto, não acho ruim. Concordo, O Double eu concordo também. É legal que vocês citaram as duas séries que eu voltei pro mundo Tokusatsu, né? O Double e o Shinkenji. É bom pra iniciar mesmo, né? Então, ou reiniciar. Né? O Double eu acho legal porque ele é o exemplo da era Heisei dos Kamen Riders, né? Que tem Rider pra todos os gostos. Então, eu acho que ele inicia uma New Heisei, né? É, uma fase 2, né? Sim. É o que eles chamam, o Neo Heisei, né? Mas que a ideia é de que as temáticas são totalmente diferentes, né? É uma série de detetive. É uma série muito mais policial do que uma série de monstros. Esse clima noir que ele tem é muito lindo, eu gosto muito dessa sensação que você assiste detetive, né, tem crime, tem que investigar, eu gosto muito disso. E o Drive acabou revitalizando isso um pouco, né, voltando um pouquinho desse gosto dessa ideia de detetive. Eu quase coloquei o Drive aqui, sabia? Eu gosto muito do Drive. Uma coisa que o Drive, ele é policial, né, aqui eles são mais aqueles detetive no arzão mesmo. Detetive particular, né. Isso. Puta, cara, eu sempre gostei desse negócio de detetive, quando eles misturaram eu fiquei louco. É bom demais. Tanto que até Kamen Rider Gain, Kamen Rider W é a minha favorita. E tem negócio, o W tem o Rider mais estiloso existente. Ah, o Skull. Um Rider com chapéu. Muito bom, cara. Capacete e chapéu, né? É legal pra caramba. Né? E fica foda. E por quê? Porque eu quero. Porque eu posso. Próximo tópico é um tokusatsu que você adora rever. E todo tokufã, a gente sabe, adora rever um monte de série tokusatsu. Opa! Eu vou começar com assim, todo mundo falou a série que voltou a assistir tokusatsu, né? Então, a minha que eu adoro rever foi a série que eu voltei a rever tokusatsu, que foi Magi Rangers. Cara, era muito legal, era a época de até febre de Harry Potter. Ainda eu baixei ela via Orkut ainda, cara. Tinha os fodas de Tokusatsu. Eu tinha que correr, velho. Caramba. Ainda só achava RMVB pra baixar, ó. Era uma trabalheira pra assistir, cara. Né? Ô, época. Baixei do via Mickey essa aqui. E, cara, mano, toda semana, já saiu. É uma série boa, ela é redondinha também. O roteiro é bem simplesinho, mas ele é bem empolgante. E, tipo, tem muitos conceitos legais, cara. Negócio de família. Magi Ranger é uma série de família, né? Familiar. Eu gosto muito dessa temática dela. Com a família toda se transformando. Sim. Tem um episódio que dá aquela marejada nos olhos, que é aquela do fantasma, né? Que o cara se apaixona. O Ranger, o amarelo lá, se apaixona por uma menina que ela é um fantasma. Acho que é o 38, que tem uma música nesse episódio que eu... Puta, até hoje tá numa playlist essa música, cara. De tão bonita que ela é. Ó, da hora. Putz, cara. Essa série é muito boa. Até as vilãs. Umas vilãzinhas lá que são extremamente carismáticas. A Nightmare. Adoro. E, cara, tipo, ele é uma série muito boa, muito gostosa de você assistir e reassistir. Eu reassisti pelo menos 4, 5 vezes. Cara, só com a minha ex eu assisti 3 vezes. Quem fala que Força Mística pelo menos é melhor que Imaginei? Não, porque não. Você não, é maluco? Você tá querendo apanhar, não tá? Eu discordo, mas as pessoas falam isso, eu falo, como assim, cara? De onde você ouviu isso? Eu nunca ouvi isso. Quem é o maconheiro que fala isso, velho? Vou falar, eu nunca ouvi ninguém falar que Força Mística é melhor que... Só a sua, cara. Então, o que eu escolhi, assim, que eu adoro rever realmente, é o Kamen Rider Denno. Como eu falei, eu adoro série comédia, galhofa, adoro as séries engraçaralhas, então... Denno é uma série que eu já vi umas 4, 5 vezes também, eu sempre mijo de rir. E tem os melhores atores que já foram no Kamen Rider na vida, cara. Tanto que foi até o Kenshin, o Rodo Kenshin. É, porque se você for ver a interpretação do Sato Takeru, né? É. Cara, é sensacional, né? O jeito como ele interpreta 4 ou 5 personagens diferentes. Parece, né, que são outras pessoas mesmo, né, cara? É outro jeito. Parece mesmo. Sim. E, cara, e não é só, tipo assim, não é só a fala. Ele não é só, tipo, mudou o cabelo. Ele muda o jeito de andar, o jeito de expressar, o jeito de olhar, tudo. Ele muda todos os trejeitos. E tudo pra cada um das personalidades. Isso é... Mano, o cara merece estar ganhando o que ele tá ganhando agora, velho. O cachê dele é tão alto que eu tô indo ter dinheiro pra pagar ele. É, então, ele tem um monte de filmes aí. Vou dizer que o Kenshin é o Quintaro. É, o cabelo já. Só falta ele mandar um Nakiruio. A minha força vai fazer você chorar, né? Tem gente que pede pra Toei contratar ele, mas com o valor que ele pede, nunca vai ter de novo isso. Dá, não dá. Não rola. Então, um dos motivos pra terem botado a criança no lugar dele. Exatamente, né, que filmes, eu odeio, mas fazer o quê? A criança ou o neto, né? É, o neto também. Ah, né, a criança ainda passa, tipo, mas... É, ainda passa negócio, pelo que fizeram com a Hannah, né, na série, né? Sim, então, sim, tudo planejado. Mas, depois eu falo, cara, você vê, foda-se a criança, temos um motados. Exatamente. Seiyuu é mais barato. Com certeza. Cara, mas o Deino é fantástico. Realmente. Ele é muito divertido, é muito bom. O cara é ótimo, o ator. Realmente, não tem como falar além disso. E a história é boa também. Viagem no tempo, né? Porra, em outra dimensão, o trenzinho. É, o Deino, ele só peca no... O Deino só peca no fator de não ter um vilão, né? É. Ele não tem uma... Como é que fala? Uma organização... Uma presença forte dos vilões, né, cara? Porque o vilão final lá, que é o Ultraman agora, ele é bem mais ou menos, né? É um cara que, tipo assim, só tô aqui pra tocar o puteiro, velho. Quando eu vi o trem que viaja no futuro, eu pensei em De Volta pro Futuro 3. Falei, caramba, será que é baseado? Uma coisa que me surpreendeu, que às vezes eu assisti a Daniel e falei, como isso aqui pode ser pra criança? Ele tem complexidade paradigma de viagem no tempo. E, tipo assim, o bicho explica esses paradigmas. Cara, criança japonesa. Só tem que falar isso. Aí eu olhei, cara, e a gente dando Teletubbies pros moleques, velho. Tem que dar essas coisas. Teletubbies não, cara. Galinha pintadinha. É, hoje em dia, né? Então, o Igarei é pitadinha, cara. Teletubbies é pior. Na época de Neo, era Teletubbies. Na época não. É, na época. Pô, eu assisti, caramba, velho. Como a gente. Os japoneses estão engolindo viagem no tempo pra moleque. A gente tá dando. Puta, não dá que diz. É por isso que os caras estão lá na frente e a gente tá esses merda aqui, velho. Quando eu vi da Aranha, velho, eu fiquei falando, isso é pra criança mesmo, cara? Tem muito sangue e violência, o cara vomita sangue. Caramba. Ai, cara. Pois é, Japão 1, Brasil 0. Ah, 90. Criança dos anos 90. Nos anos 90 a gente via o quê? Na televisão também. Xuxa, cara, velho, né? E a gente via sangue. Não. A gente via Robocop, os caras sendo... Sim, cara. Não, isso tá apalhado, cara. Agora, assim, com Deio versus Teletubbies, tá foda, né, velho? Precisa de um crossover. Quero ver um motar incorporando um Teletubbies. A personalidade de Teletubbies. É, tem um de cada cor já, tá certo, né? São as quatro cores, inclusive, né? Quero ver esse roteiro aí, cara. Na boa. Agora. Uma coisa antiga que me marcou muito, que eu adoro rever, é o Flashman. Tem um roteiro que eu gosto muito desse roteiro. Os personagens são muito divertidos. Eu adoro cheiros. Tem um. Eu gosto muito do cara tocando o órgão pra criar as criaturas, assim, com DNA. Acho sensacional. Né? Sintetizador biomolecular. Sim. Cara, esse nome é muito louco. Essa série é muito boa e é dramática pra caramba. Meu. Voltou no Abaranger, né? Tô, cara. Eu gosto muito do drama dele. No final, você fica desesperado, fala assim, putz, ele tem que ir embora na Terra, mas tem que descobrir quem é o pai do cara, quem é o filho, sei lá. Caramba. Fica uma coisa bem apertada, assim, ficar no final. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. E ninguém descobre nada, né? Só a Sarah aqui. Putz, coitado dos caras, só se ferraram. E eu fico pensando no futuro, eles voltam pra Terra, assim, sei lá. É uma repelinha. Agora eles só voltam pros filmes do Todo Mundo versus Todo Mundo, né? Não dá tempo de procurar. Mas dá tempo de ficar aqui. É. Tempo de ficar aqui, lutar e vai embora, né? Todo mundo. Mas é muito bom por causa do drama, eu gosto muito do drama. Nossa, ele é muito triste, o Flash, mano. Cara, você fica arrasado com algumas coisas. É muito maduro. Nossa, é incrível isso, né? Pra uma criança passando isso. Isso, vendo isso? O efeito anti-flash, velho, cara, isso daí é tenso, velho. Não, e o Flash King sendo destruído, porra, assim, como ele foi destruído? Robô gigante dos Flash, mano. E assim, a primeira vez que eu vejo um robô gigante sendo destruído, porra. Não é só você, não, a primeira vez isso no Japão também. Pois é, né? Que não tinha outro segundo robô, né, agora. Aí depois veio o Titan Jr. depois, cara, maneiro Titan pra caramba, Junior, mas... Já... Quando vocês destruíram o Flash King, pô... Ele só não é mais cafeinado que o Tetea Boy, cara. Corre muito. Ele não para, esse robôzinho, porra. E o melhor golpe é o golpe... É, como é? Golpe pneumático. É, velho, é muito legal. Golpe pneumático, ele joga um pneu, velho. A galera da tradução tava de parabéns, velho. Borracharia, tradutora das seis velhinhas, né, velho. Aliás, eu assisti o primeiro longa que eu assisti baseado em Sentai, foi... Eles juntaram dois episódios, esses episódios que juntam que é o robô destruído e aparece o Titan Jr. Eu falei, putz, agora tudo repetindo. Depois ainda meio que esmuda, né? Flashman marcou geração e todo tokufã brasileiro tem Changeman e Flashman no coração. E a abertura que tem também, todo mundo lembra até hoje. Até quem não assiste Super Sentai normalmente, na época assistia, né? Lembra até hoje. Nossa, do Flashman acho que eu lembro todas as músicas. A do Flash King, a de transformação, a da Ending. Né? Marcante demais. Um tokusatsu que eu adoro rever, que é muito divertido, muito galhofa, cara. É o Akiba Arendia. Só não é oficial. Só não é, né? Oficial, né? Só não é oficial, mas é oficial. É da Toei, né? Pô, eu não sabia disso. Mas é a paródia, é? Cara. É a paródia, a referência aos tokusatsu. É engraçado demais, não tem como. Cara. O cara que é tokufã vai gostar do Akibarinja por causa das enormes referências. Parece a pessoa dos atores, né, originais. E as duas temporadas, você revê ou não? Eu prefiro mais a primeira do que a segunda, né? A primeira é melhor. Então, prefiro muito mais a primeira do que a segunda. A segunda tem ótima cena. Sim, né? Tem muitas. Mas eu gosto de pegar aquelas piadinhas que eles... Porra, por que que acontece isso no mundo de tokusatsu? E o cara explica isso na cara, tá vendo? Não pode acontecer isso. Tipo, você não pode atacar seu golpe final logo de cara, porque senão você fica sem energia, não dá certo. Você tem que cansar o vilão, tá, faz a pose e tal. Cara, é mó legal, um monte de coisa tosca fazendo. A Toei soube brincar com ela mesma, cara, isso que é legal. É legal, isso é bom, isso é bom. Eu adoro muito isso. Muito bom. E eu queria uma sessão 3. Eu também, cara. Seria maneiro. Nossa, seria bom. Pena que não foi. Mas o que eu mais gosto, como eu falei, é personagens antigos. É, tem que ter outro retcon, velho. É, podia ter. Aí podia ser tradição, né, cara? Porque aí todo começo de temporada tem um retcon, né? Né? Não apareceu o Deca Red, falei, caramba, meu, não acredito nisso. Eu gostei muito. Cara, velho, quando fizer a piada do irmão gêmeo, que é do Geek Blue lá, que o ator do Geek Blue, ele tem um irmão gêmeo que é idêntico. Sim. E aí, não, você é o cara... Não, seu irmão dele. Irmão gêmeo. Não. A segunda temporada tem uma brincadeira com o Power Ranger, que eles lutam, é muito, eu adoro, né? Eles falam inglês, né? Não entendo. Ah, não. Ô, velho, cara, aquele de tirar na caixa a flauta do Dragon Zord da caixa, velho. E tocar. Aquilo foi sensacional, cara. Desculpa, vou violar a caixa. O Ryu Ranger, da Dai Ranger, desmemoriado, entregando comida chinesa. Dai, entregando comida chinesa. É muito demais. Puta. E eles tentando refazer a abertura, velho. Correndo na bicicletinha. Nossa, muito bom. Eu peguei todos os singles, todas as músicas, assim, e não tem a versão deles cantando a abertura de Dai Ranger. Porra, tinha que ter, né? Porra, tá muito legal. Pô, dava ter. Tu tem que sair da série. Na série tem um monte de fala no meio. Eu queria eles cantando, mas é muito bom. Mas ela é bastante pra quem já curte tokusatsu, né? Muita gente que não curte não vai entender as piadas, né? Vai ficar boiando realmente, cara. Tem muita coisa que tem que assistir pra entender, tem gente. E muita coisa pra você sacar a referência, né? Tipo, eu acho que na segunda temporada, né, que tem o cara da loja, que é um dos vilões do Ozo. Uhum. Sim. Ele aparece até com o bonequinho. Né? Sim. Cara, aquilo é sensacional. Porque foi durante o Ozo, né? É, exato. Pior que foi, velho. Daí ele não entende também, porque ele não... Ele é fã de Super Sentai, não de Kamen Rider. Sim. Que negócio, nenhuma referência passa despercebida pelo Akibared, exceto essa que é de Kamen Rider. Meu aqui que eu adoro rever, é meio polêmico. Pode ser, tem gente que pode falar que não é tokusatsu, mas eu considero porque elas lutam contra monstros. Então, o que eu adoro rever aqui é Sailor Moon Live Action. Eu adoro Sailor Moon. Eu gostava de Patrine também. Eu preciso rever Patrine ainda. Mas, enfim. Sailor Moon Live Action, eu curti bastante na época. Porque, porra, eu adorava Sailor Moon. Então, quando eu falo, vai ter Sailor Moon Live Action, eu falei... Quê? Eu preciso ver isso, cara. E eu vi isso. Eu também vi. E pelo que tá na lista, você viu e reviu e reviu. Revi, e reviu. Porque cada vez que saía um especial, assim, no, nos anos seguintes, né? Eu fui assistindo de novo, sabe? Daí saiu, teve episódio 0, que mostra um pouco da Sailor V, né? Tem duas paradas. Eu achei até a Sailor Moon peça de teatro que eles legendaram, cara. Legendaram, eu preciso ver isso, me passa. Muito bom, cara. Mas enfim, Sailor Moon, acho que a maioria já conhece, até porque quem é velho viu na Manchete, quem é um pouco mais novo viu no Cartoon, e quem é mais novo ainda viu Sailor Moon Crystal. É. No meio de tudo isso, teve Sailor Moon Live Action que, porra, tem elas em carne e osso. É muito legal ver. É triste ver a Luna em CGI tosco. Sim, você vê a Luna em CGI tosco, daí até que ela vira garota de verdade. Sim, ela vira garota de verdade. Que depois vai participar de Kiva. Né? Já tô isso aí. E usando aquela peruca linda, né? Mas ela era lindinha naquela época. Naquela época. Até hoje. Há mil anos atrás. É, mas Sailor Moon Live Action é a história história de Sailor Moon, que vocês conhecem com... É tratado de um jeito até mais maduro, ele é adaptado mais próximo do mangá, então ele é mais maduro, assim, né? E tem umas reviravoltas que não tem nem no mangá, nem em nenhum anime. Tipo, a Sailor Mercury virada mal no meio da série. Nossa! Tipo, essa parte é muito foda. É, acontece os negócios, ela vira do mal no meio da série, né? Sem contar com outros personagens, assim. Então, é bem interessante de ver, assim, pra quem curtia Sailor Moon, sabe? E tem música. E a Sailor Venus é uma idol. É verdade, cara. É. Eu só assisti uma vez, não vou ver de novo, não. Desculpa. Eu vi algumas vezes. O próximo tópico aqui é um tokusatsu que te surpreendeu. Pode ser por ser diferenciado ou sei lá, por algum outro motivo também. Então, o que me surpreendeu, eu vou... Como que fala? Eu tinha pensado em colocar algum outro que o pessoal tinha botado aqui na lista até já. Mas aí o que acabou me surpreendendo muito foi um que eu assisti recentemente, que é o Ultraman Nexus. É, eu tô... Como a gente tava conversando aqui antes, né? Eu já assisti todos os Riders e todos os Sentais, eu terminei. Até onde saiu. E eu tô tentando fazer isso com os Ultras, né? E o Nexus é uma série que surpreendeu muito, que ela sai muito da caixinha, né? Sim. Ela lembra... Eu associo um pouco ao Gaimon, né? Essa ideia de que é uma série que tem muitas reviravoltas, tem muita tensão. Ela começa muito sombria. Ela é uma série que, tipo, o primeiro episódio, por mais que os efeitos especiais hoje em dia já sejam meio forçadinhos, né? Meio datados. Os primeiros episódios são muito tensos, são bem... sombrio, sabe? Bem... Parece série de terror mesmo. É, né? Mas era bem sci-fi também, cara. É. Isso que eu gosto. Muito uma pegada sci-fi também, e é uma série muito legal. E, tipo, é uma série que, tipo... É um spoiler, né? Mas o manto do Nexus passa por três pessoas, né? Durante a série toda. Sim, bom demais. E ela é a continuação do Ultraman Nash, né? É tipo uma continuação. É meio que uma continuação do filme. Pô, do Nash. O Nash é bom, cara. Bem que ele queria encaixar o filme. É o Ultraman biológico, né? É. E o Nexus, ele tem toda uma parada de, tipo, a mina do cara, né? Que é meio que transformada. Porque o vilão, ele vai possuindo o corpo das pessoas. Na época que eu assisti, cara, eu achei o efeito visual sensacional. Eu lembrava das outras séries do Toei e falo, caramba, parece outra coisa. Achava bem feito pra caramba. Hoje ficou um pouquinho mais defasado, mas na época até comparava com até séries americanas, o efeito visual também era bom, cara. Eu gostava muito dela, por causa do coisa que o roteiro era cheio de volta, se tinha muita gente que morria mesmo, que hoje já você vê, parece que não morre ninguém quando atacam, né? Eu tava assistindo a Ranger matando um monte de gente, né, voando, morria. Falei, caramba, eu gosto disso dessa série. É muito bom. Eu comprei ela em um DVD, que era original japonês, com legenda inserida em português. E a qualidade era excelente, cara. E assisti babando essa série. Depois eu fui atrás de outros Ultraman, assim, por isso visto ela até agora. Não parei mais. Eu já gostava, né, antigamente. Quando voltou o Nexus, que eu tinha assistido o Tiga na TV, Record, né, um tempo que eu gostava também. E o Nexus marcou pra caramba a minha... Daí eu voltei a assistir com mais afins, assim. Eu gosto muito das séries atuais. É porque o Ultraman foi uma coisa que, pra mim, sempre... Eu tive um pouco de dificuldade, né, porque... É, eles são muito parecidos uns com os outros. Isso. Eles sempre seguem a mesma fórmula, né? Os monstros são sempre os mesmos. É, repete os monstros. Os monstros, eles são repetitivos até hoje. Você sempre tem a organização lá que tá tentando derrotar os monstros. E você tem sempre esse problema de que o Ultraman só consegue ficar transformado por 3 minutos, então você tem que encher mais 20 minutos de linguiça, né? Então eu sempre tive essa dificuldade. E o Nexus, ele quebrou muito isso. Mas o Nexus é legal, você viu o civil lutando com as armas, assim, com os monstros, assim, eram gigantes, né, podia nem lutar. Eu gostava dessa parte também. Você tinha os monstros que não eram gigantes, né, então os primeiros episódios, principalmente, eles são muito tensos por causa disso. Tenso demais, né. Você vê os caras saindo no braço com os monstros lá. É, o monstro devorando tudo, né? Muito bom, cara. O Ultraman, eu gosto de falar que o cara tem que gostar muito mesmo de Tokusatsu, realmente, viu, porque acho que não é pra todo mundo. Como vocês falaram, é repetitivo muitas coisas, né? Sempre o monstro gigante e a figura do Ultra gigante lutando, né, tem uma história profunda. Mas geralmente o que mais interessante é os dois batalhando. Sempre, são sempre nos 3 últimos minutos do episódio, né? Então. Tanto que, tipo assim, esse negócio dos 3 minutos é icônico, cara. Que tem contador de miojo que tem o formato do negócio do Tiamen. Tá quase pronto. Tantan, tantan. Tá pronto. continuando o Ultraman, né, cara? Hoje em dia, as séries do Ultraman estão mais curtinhas, eles têm mais tempo e dinheiro pra fazer, então tem gente comparando com a Toei, que acho que essa cara de Toei faz muita coisa ao mesmo tempo, e a Tsuburaya tá investindo mais no All Demand. Daí tem séries mais curtinhas, com mais orçamento, e uma que me deixou bem embasbacado, depois eu achei o Ultraman Ginga, mas não achei muito legal, foi o Ultraman X. Acho sensacional que o que me surpreendeu é que ele começou a usar outros monstros e formava armas pra lutar. Eu falei, caramba, o daí tinha não sei, combinação de monstros, ele ficava mais forte pra lutar. Eu gostei muito dessa parte. E é uma série que é muito bem feita, é linda de assistir. Você não vai falar, nossa, não tem orçamento bom, né? O orçamento dele parece que tá na tela. Você vê e fala, caramba, é digna de uma série americana mesmo hoje em dia. Tá muito bonito. Hoje em dia tá passando outra meia Orme, tem agora Origins, que também tá linda também, que assiste. Mas esse outro também é muito interessante, tem uma coisa científica, tem um alienígena que ajuda a organização da defesa da Terra lá, né? Tem um personagem que vira o Ultraman X lá, que também ele é cientista, eles trabalham pra conseguir derrotar o monstro, mas daí o Ultraman X ajuda lá, e ela, sendo mais curta, não tem encheção de linguiça, não tem filler pra chifar, então tá certo o roteiro, você assiste tranquilo, não fica reclamando, ah, tô enrolando, sei lá, não rola nada, cara. Tem outros Ultraman que aparecem também, e você fala que da hora, né? Tem o longa-metragem da Ultraman X, que junta várias outras Ultramans, que esse longa-metragem do Ultraman que a Tsuburaya faz até hoje em dia, são muito legais. Tinha bastante na Netflix, mesmo não assistindo a série, tem bastante ação, o roteiro é meio legal, tem muita ação bonita, você assiste e fala, caramba. E acho que foi a primeira série que eu vi quando começaram a fazer muito assim, que quando o Ultraman cai no chão, sobe a terrinha assim, pra cima. Daí eu vi o making-off que aparece ele numa plataforma e os caras tirando com a mão a terra pra cima. Muito legal. Sim, sim. Tá vendo? Efeito prático, cara. É muito bom. Uma coisa legal dos Ultras novos é que eles estão agora saindo com legenda em português, né? É no Crunchyroll? É no... Crunchyroll, né? Sim, Crunchyroll. É no Crunchyroll, né? Eles estão vindo já direto, com legenda em português e tudo já. Tem outro Léo, o Mebius também. Acho que o Cosmos tem lá. Tem no Crunchyroll, vou assistir depois. Tem, o Orb, o Guide novo, né? A série nova. Ultraman Guide já... vai ter que ser aquele pacote maior, que só o anime não tem. Ah, sim. eu acho legal, né? Tá vindo oficialmente pra cá, né? Então é bom, cara. Sim. Porra, Tsuburaya fazendo isso. As séries novas estão passando aqui. Fazendo que a Toei não tem coragem de fazer. Então. A Toei é fechada, cara. Ela só quer saber do mercado japonês. Tá pouco se ferrando pro resto. E só fez sucessão com o Power Ranger porque a Bandai tá atrás, cara. Sim. Não, acho que não ligava. Um Tokusatsu que pra mim surpreendeu, que eu achei uma surpresa incrível a forma como foi feita, adorei. Eu já tinha ideia do que seria e foi melhor ainda, né? É o Gokaiger. Ah, o grande Gokaiger. Esse é o Tokusatsu Super Sentai, que faz a referência aos 35 anos de Super Sentais, trazendo todas as transformações de Super Sentais anteriores. E a prova cabal que a Toei se importa mais com o Super Sentai do que Kamen Rider, né? Porque olha a referência do Kamen Rider, né? De Kate que diga. E o poder, o Gokaiger foi muito bem trabalhado. Conseguiu trazer os atores originais, foi feito com tempo de antecedência, tá ligado? Não? Tá aquela impressão que a gente tem que os atores de Super Sentai, eles têm mais carinho as séries que eles fizeram do que os de Kamen Rider. Eu vi muita gente que gostava de Super Sentai, que assistia Changeman, Flashman, que começou a rever Gokaiger por causa disso, que tá esperando a citação deles, né? Tem muita gente que só assistiu Gokaiger e parou de ver. Mas tem engraçado, tem gente que continua a ver outras coisas, que é mais legal assim. Algumas delas ficaram decepcionadas com o Basco pisando no logo do Changeman, né? Nossa, ficaram putos, eu vi muita reclamação. Porra. Na internet. Que puto. Ah, velho, eu fiquei contente quando o Basco morreu, velho. Eu também. Por favor. Né, ah, o filho da mãe merecia. Ele vai morrer logo, filho da mãe. Mano, ele tomou um pial, velho. Eu só acho assim uma sacanagem, porra. O Gokaiger, ele segura Flashman, Changeman, Maskman. Porra, por que segura tanto o Trapazer? Libera logo, mostra a referência, cacete. Segura um tanto que não tem nem participação, assim, deles no negócio, assim, né? Importante. Que merda, cara. Não, tem o Black do Flashman. Mas só no final, cara. Não, não é, tipo, não tem participação. E na nuvenzinha, né, cara? É, na nuvenzinha, mas tá lá. Justa série que os brasileiros conhecem, porra. Que merda. Não, fizeram isso pra zoar com a gente trollar, não. Foi coincidência. Foi muito. Mas foi uma puta coincidência, cara. Demais. Puta coincidência. Né? A gente falou, acho que a Toei tá com raiva do Brasil, porra. Deve ser. Mas o Gokaiji, ele é uma coisa bem acima, né? De todos os outros percentais, eu acho. Porra, ele pode estar em todos os tópicos aqui. É um Tokusatsu marcante. É bom pra iniciar o mundo de Tokusatsu. Dá pra rever toda hora. Eu acho que ele não é bom pra iniciar, não, cara. Sim, muita gente reiniciou nele, mas ele não é. Pra mas reiniciar é bom. Ah, não, sim, é bom pra reiniciar. Pra iniciar, talvez não, mas pra reiniciar, sim. No passado, tendo aniversário de 45 anos, 40 anos, Sentai, daí tava, quando ele fala, caramba, cadê? Tiver que trazer o Gokai de novo pra poder fazer o especial. Aí, pô, assim, sim. Aí fizeram o Zyogre, né? Ué, eu curti o Zyogre. Zyogre foi legal, cara, e o melhor foi o episódio 2000, né? Foi exatamente 2000 episódios de... Onde os Gokai aparecem, né? Todos os Sentais, né? O 1999 e o 2000, são dois. Eu já tava prevendo que ia ser alguma coisa quando tava vendo meu contador de episódios chegando a 2000. Sim, eu tenho uma tabela e monitoro isso. Nossa, é triste. Caramba, é, né? Isso que é vício. Pra fazer aniversário, comemoração, tem que chamar uma série antiga que comemorou antes. Não tem comemoração nenhuma. Ah, não. A série inteira pra comemoração, como não vai chamar, né? O mais legal que do Gokaija em Zyodia é que, tipo, não é um negócio de gratuito. Eles realmente entraram na trama de Zyodia, né? Eles entraram realmente na trama, né? Sim, sim. Ou seja, tudo que usam Gokaija é bem trabalhado, exceto quando eles colocam pra eles transformarem em Metal Hero só pra usar a bazuca. Exato. Ah, gosto de uma coisa, o Toei, Super Sentai 50, me surpreenda de novo. Bom, aqui é um Tokusatsu que me surpreendeu. Vamos voltar ao mundo de Garo, mas não exatamente o mesmo mundo, porque a gente tem um mundo de Garo no Yami no Terasumono. Onde nós temos outro Garo, um Garo ruim, mas uma série ótima, né? Porque, assim, né? No Yami no Terasumono a gente entende porque a história conta que a armadura foi tipo danificada, né? Assim, meio que amaldiçoada, e ele precisava recuperar o brilho dela, né? Então você entende nessa parte que ele tem que recuperar, né, os poderes da armadura totais, né? Tudo mais. Até ele fazer isso, já foi mais da metade da série, né? Mas a série tem personagens bons, assim, de suporte. Aquele Makai Hoshi, né? Que ele é muito bom. Ele tem a Arian, que é também Makai Hoshi. Ela é linda. E ela é boa pra caralho. A gente tem o Gokai Silver também. Não, pera. Não, e nós temos o... Tem o Ryoma de Gaimo também. Como Cavaleiros Makai. E nós temos um vilão bom, ótimo. Ele é um plot twist muito foda. Se vocês vão ver essa série, eu não posso contar, mas vocês vão se surpreender quem que é o vilão. Você não nota quem é o vilão até mostrar quem é o vilão. E o vilão não é o bichão maligno. Só isso que pode dizer. Apesar dele ter feito tudo o que ele fez. Ele é só alguém como você e eu. Você ama realmente Garo, cara. Só fala dele. Né? Eu particularmente acho a armadura do Garo do Yami no Terasu a mais bonita. A preta e dourada. Ah, é legal, assim. É uma armadura feita pra... Né? Tem que lembrar que em Garo muitas das lutas são feitas todas em CGI, né? Probleminha da série. Que foi uma das coisas que o pessoal mais reclamou no Yami no Terasu, é que eles quase não teve tokusatsu, né? Quase não teve roupa de verdade, né? Eles usaram e abusaram do efeito especial, né? Mas a série é boa, ela é bem trabalhada, apesar do nosso Dougai Ryuga, que é o Garo aí, ser um bosta. Porque até depois que ele, tipo, agora eu recuperei os poderes, agora sou fodão. Não sou fodão. Tipo, agora quando ele era pra, tipo, era pra, pronto, agora não é pra mim ser o perdedor, continua sendo perdedor, mas depois a gente fala sobre isso. É porque em Yami no Terasumono a história é bem trabalhada, nós temos vários vilões menores, assim, que a gente tem a polícia ali da cidade, né, da onde eles estão, que é uma cidade meio futurística, assim, é uma utópica, mas que na verdade é controlada pelos horrors, então tudo ali gira em torno dos horrors, e tem a polícia que tá tentando defender as coisas, mas não sabe que, tipo, as coisas dos horrors matando passa despercebido, porque a cidade é controlada pelos horrors, né? Então, se eles matam e a polícia não fica sabendo. A ideia é a polícia ficar atrás dos caras que estão lutando contra os horrors. E quando a policial começa a descobrir a verdade, tem o plot twist. Tem que ter, né? Né? Tem plot twist. Isso, tipo, episódio 7. Fora depois. Então, Yami no Terasumono é uma série que vale ver. Mas você vai se decepcionar com o Dogar Yuga. Né? Se você gostava dos nossos Garo, primeiro Garo, e o filho dele depois, né? Você vai se decepcionar com o Dogar Yuga. Bom, eu vou falar uma coisa que eu acho que eu nunca falei. Eu tenho um pequeno trauma com o Garo, até o primeiro Garo. Por isso que eu não consegui assistir muito bem a série. Porque a primeira vez que eu assisti Garo foi FanDub. Putz. É. Não é um bom jeito de começar. E, cara, estava uma bosta. Como era de se esperar. Pois é, né? E aí eu, tipo assim, tá bom, beleza, tchau. Aí eu não consigo baixar Garo. Eu preciso dar uma chance pra Garo, velho. Só digo uma coisa, você mereceu. Cara, uma série pra mim que foi bem surpreendente, cara, foi até bem acima do que eu esperava, de um Kamen Rider, foi Kamen Rider Gain. Calma aí, por que você surpreendeu com o Kamen Rider Gaiman, sendo que ganhou o Robut? Ganhou o Robut. Então, eu vou falar que até então não tinha assistido Madoka. Ah, então eu não sabia. Você fez o caminho inverso. Eu fiz o caminho inverso. Gaiman não me surpreendeu, porque eu já estava esperando ser foda pra caralho. Quando reclama da armadura, eu já começo a achar que vai ser boa, cara. É, cara, e tipo assim, você não esperava nada de samurais misturados com frutas, né? É. E com competições de dança. Exato. Mas a série, ela é detalhista, cara. Sim. A série chega a ser num nível detalhista de ser legal, velho. Tem a melhor apresentação de um personagem que eu já vi, que é o que o Bravo, cara, velho. É, eu sei. Sim, cara. Eu acho que já ouvi você falar isso umas 3 ou 4 vezes, mas... 15 segundos, você tem o background inteiro dele, velho. Isso daí, eu não vi nunca nada fazer isso. Dá o background perfeito dele. Questão de roteiro. E o roteiro, muito bem amarradinho, cara. Uma coisa amarra na outra aqui. Nossa, e cara, Gain teve 4 ou 5 arcos dentro de uma série, velho. Teve, cara. Eu só tô vendo isso com Exeido agora, cara. Sim. Tem tanto arco assim, velho. Um detalhe, tem muita gente que reclama de Gaiman, assim, do começo de Gaiman. Eles acham que é chato, que é parado. Só que... Eu gosto muito que a climatização da série. Sim. Você entendeu como funciona o mundo dela. Eles falam assim, não, pula direto pro 11, que daí que começa a série. Não! Besteira. Você perde toda a construção de personagens que começam a ser desconstruídas a partir do episódio 11. Deus. Você não sabe quem são esses personagens se você pular pro episódio 11. Você pensa que a cabeção. Se você começar com 11, você não vai se importar com eles. Né? Nossa, que ridículo isso. A construção de personagem é tão boa, cara, que é no detalhe, velho. Você consegue ver trauma até dos personagens. Um dos traumas adquiridos nesses primeiros episódios. Principalmente o Gain, primeira vez que encontra o Melon. Putz, que diferença de poder, né? Animal. Não só diferença de poder, cara, mas ele fica traumatizado. Com medo. Ele fica um episódio inteiro sem conseguir lutar direito. Você nunca viu um Kamen Rider traumatizado, velho? Onde você viu isso antes? Onde tem isso? Não tem. É surpreendente, cara. Eles são mais humanos com esses Kamen Riders. Sim, eles têm trauma. Eles são cagões. Eles tentam trabalhar de Kamen Rider, velho. Eu não entendo porque tem tanto hater de Gain, meu, que é muito bom. O cara fala mal, eu tenho vontade de socar. Eu não gosto disso, cara. Desculpa, mas se o cara é hater de Gain, eu não consigo entender. É, falta um pouco de inteligência. Não, nem inteligência. Faltou atenção, velho. Ah, sim. Muita falta de atenção, porque muita coisa do Gain tá no detalhe. No detalhezinho mesmo, cara. Que nem eu falei, essa de 10 segundos ele apresenta o background. Cara, se você tá viajando, você perdeu isso. Sim. Que ele vai passando pelo uniforme de exército, pela cama desfeita. Isso enquanto o cara tá reclamando das lutas, velho. Esse cara não sabe lutar. Não sei o quê. E mostra porque o cara sabe, o cara é militar. Mostra o quadro na parede com medalha de honra ao mérito, de honra militares dentro do Japão, honras militares, legião estrangeira, ele na África, ele numa porrada de coisa. E depois passa pelos diplomas de patissier dele que tem na França, velho. Fica. Chega nele reclamando, esse cara não sabe lutar. Eu que ensinar pra exemplo. E o legal é como ele ganha o sim. Um dos caras ganha o sim antes de começar a usar. Vai tentar zoar no restaurante dele. Ele pega como pagamento. Eu acho que o ator civil do Gain, ele luta igual a dança, né? Que ele sabe dançar no street dance. Sim. É muito bom ele lutando. Ele vai evoluindo a luta dele no decorrer da série. Fazia muito tempo que eu não vi um roteiro tão redondo. É, o Gain Robush, ele é bom nessa parte de construção e desconstrução. Você se importa com o personagem e depois te derruba, te joga no chão. Ele põe aquela tragédia na vida. Dele. Exatamente. Você olha o Madoka, você olha o Psycho Pass, você olha outras obras, sai no tapa. Nem sempre é só matando, você só destrói o cara psicologicamente sem matar, às vezes. Realmente, cara, faz isso mesmo. Ele é melhor que o cara do Game of Thrones, porque ele não só mata, ele destrói a pessoa. Realmente quebra a pessoa. Sem matar, às vezes. Ele é sádico, ele é dark, ele é sinistro. O cara do Game of Thrones também não faz tão de graça assim, mas... Sim, sim. Ele sempre acaba morrendo. Aí você não precisa morrer. Você pode ficar pior do que morto. Detalhe, né? Para fechar esse podcast, vamos falar do último tópico. Opa, agora vai vir a polêmica, a bronca. Porradaria, porradaria. O tópico é um tokusatsu que você não recomenda. Vamos lá, vou começar com o que passou no Brasil, na Band, que ela viu que tava dando certo na manchete, né? Trouxe Metal, The Machine Man, que é o Superman japonês pra mim, que sempre foi. Que ele tirou o que se transforma, tem a capinha igualzinho, cara. Também é poderoso. Mas é uma série que é meio estranha, todos os molequinhos comandam a base. Você fica vendo aquilo que estranho. Eles usam coisas de Olimpíada de. Como é? Ginástica artística. Isso, ginástica artística, bola, fita. É o Google Five. Tachiagare, Heiwa no Shisha Tachio. E na época eles finalizavam com o Victory lá, que eu gostava dessa parte. Isso era legal, né? Mas é uma série meio jogada, assim. O monstro não gostava dos monstros. O robô não gostava daqueles olhinhos furadinhos, assim. Muito furadinho demais, cara. O final foi... Achei bosta o final. Mas tem uma abertura foda. A abertura é legal. Eu gosto da música do Google Five. Ganhei em primeiro lugar da categoria B com essa música. Pô. É mesmo? Olha aí. Eu gosto da música, é muito boa. Eu cantava na época. Agora gente... Mais uns 5 segundos lugares, né? Então, mas quem quiser assistir, né... Pode assistir, eu só escrevi errado na pauta, mas tudo bem. Google Five. Né? Isso. Eu sempre confundo o Google Five contra o Super Sentai, o Google Five. O Google Five. Malditos japoneses. É Google, um de óculos de visor, e o outro é Go Go. São dois Go. Vai, vai. Malditos japoneses. É, vai, vai. Escreve algo diferente. Goguro. Confunde, eu sei. Goguro. Goguro. Gogo. Eu ainda tenho a lembrança doce no coração, porque foi um dos tokusatsus velhos que a gente viu. Eu também. Mas eu não revi. Acho de novo, eu falei, putz. Eu não revi, então... Só decaneja que a gente vê o cara pilotando o robô gigante, você lembra que os robôs gigantes são pilotados pelos monstros derrotados. É um diferencial que eu... É uma coisa que eu achava legal até no Google Five, era meio tosquinho, mas era um diferencial, né? O fato do monstro pilotar ele, a versão gigante dele, E foi dele, que o Google, né? Five era meio comedião também, não é? Cara, ele é muito comedião. Sim, sempre foi. Eu acho que é. E o Yela era um gordinho lá. Eu gostava dele. Tinha um gordinho, era. Então, gordinho, é. Gordinho. É, mas era gordinho. Olha, um tokusatsu que eu não recomendo, nem sei se entra nessa categoria. Acho ou não, vale, cara, vale. Porque é uma porcaria, nem sei se vale. É o Masked Rider. E nessa lista pode botar também um VR Troopers também. Essas duas bombas. Unidos venceremos. Nossa dois. Senhora. Ou perderemos. Por que eu falo que não vale? Porque é a adaptação americana, cara. Dos tokusatsu, né? O Masked Rider é do Kamen Rider Black. Mas usam as cenas dos tokusatsu originais. Então tá valendo. Nessa mim. Lista você pode colocar Mighty Morphin também, viu? Eu não concordo com isso. Aí vai por série. Não, Masked Rider, cara, porque a gente viu antes o Kamen Rider Black. Aí você compara sim, mesmo. Sim. Aí criaram essa bomba da Saban aí. RX. Do RX ainda. Aí você vê esse cara americano aí, de repente tem um pássaro que é um alienígena, e o cara ganha poderes alienígenas, que viram Rider e tal. Porra, que merda é essa? De onde veio isso? Esse bichinho aí, de onde veio essa porra, cara? Não tem nada a ver. E o cara ainda usa a jaqueta lá do protagonista do Kamen Rider Black lá. Não, é. Porra, aquela jaqueta branca assim. Porra, é essa, cara? Não, não, não dá, não dá. Mas que Rider é transformado e com o uniforme feito nos Estados Unidos é muito ruim, cara. É muito tosco aquele negócio. Ah, cara. Capacete mó tosco é o grandão. Não tem como ser mais tosco. É tão tosco quanto o VR Troopers, que é uma bosta, velho. Nossa, o Metal der Spielmann, cara. Como? Ficou assim. Eu preferia ver Beetleborgs, porque eles ficaram com crianças, pô. Daí eu aceitava mais. E era zoado de propósito. Eu, moleque, eu que achava legal o Guerreiros Tatuados de Beverly Hills, eu achava o VR VRTubers uma bosta, cara. Nossa, eu também assisti esse outro, hein? E tatuado era da hora. Também achei. Entendeu, cara? Então, tipo assim, você tinha por aí por parâmetro. Eu, quando não tinha discernimento muito bom de que era bom, que era mal, já achava uma bosta. Imagina hoje. Eu nem revi, eu já acho uma bosta. Então, se eu rever, eu vou falso, eu vou xingar mais ainda. É, não tive coragem de rever, não. VRTubers assisti, é muito ruim também. Eu não quero ver esse negócio. Eu falei lá, me surpreendeu, Garo e Yami na Terasimono, né? Mas lembra que eu falei que Dougai Ryuga é um bosta? Junta Dougai Ryuga com Torisugari no Kamen Rider. Junta ele com o ator do Decade. Nossa, parabéns. Você consegue fazer uma série pior. Só tá piorando. Você consegue fazer uma série ruim. Porque o Garo Goldstorm... O ator do Decade é uma porta. É. O ator do Dougai Ryuga é outra porta. E é um Garo de nenhum respeito. Garo Goldstorm, que é a série seguinte, aí a Yami no Terasumono, cagou pra aquela história foda que eles fizeram. Né? A única coisa boa que sobrou foi a Arya. E os Garos, normalmente, eles tancam no peito e enfrentam os bichos de boa, né? Tipo, tem alguma ajuda quando os bichos são um pouco mais fortes, né? Pedem ajuda quando o bicho é um pouco mais forte, mas na verdade eles nem pedem ajuda. O cara que parece se intrometer, né? Porque Garo que é Garo de verdade não pede ajuda. Garo que é Garo não grita Iki! Né? Primeiro episódio, ele só derrota. Derrota o bicho porque depois de apanhar um monte, a Dian ir lá ajudar ele, fazer umas paradas lá, daí ele consegue derrotar o cara, senão ele tava apanhando, tava no chão, já tinha levado KO. E fora esse negócio de colocar o Decade. Decade como Master Villain, né? Parece que ele apareceu vários especiais de Sentai também, né? Esse ator. Só de botar o do cara do Decade eu já não vou ver, cara. Não. É, o Decade como o vilãozão da série. O cara dele, não. Mas, assim, Goldstorm, eu não consegui terminar de ver. Eu terminei. Não melhora. Mesmo com a Arya ali, a Arya é linda, não sei o quê. Ela que tava fazendo tudo na série, né? Duvidar, ela só faltava ela pegar e se transformar. Sai daqui, babaca, idiota, sendo incompetente. Eu vou me transformar. Passa a espada pra cá. Né, mas infelizmente não acontece. Seria muito melhor se acontecesse, mas infelizmente não acontece. Eu não consegui terminar de assistir, então eu não recomendo pra ninguém. Viu Yami no Terasumono? Gostou? Achou o Dougai Ryuga uma bosta? Que ele é? Mas a história foi boa? Então para por aí. Não, você vai se arrepender. Tem uma continuação. Não. Tem não. Esquece. Não. Pula pra série de contos. Mas, cara, uma que eu não recomendo é porque a série é ruim? Não, a série não é ruim. É uma série realmente bem de comédia, sabe? E é comédia bem humor japonês, cara. E não é. É quase ninguém que entende. Principalmente tokufã brasileiro. Cara, quase nenhum entende humor japonês. Entendeu? Nossa, então, tem de japonês que entende humor japonês. Humor japonês. Aí também devem... É que é Carangers. Uma série de comédia, cara. Ela não te promete nada. Ela é honesta e tudo mais, cara, mas tipo... Olha o som de carro, é. Né? Eles estão vindo reclamar aí, ó. É carente. Então, ela não te promete nada, ela é totalmente aleatória e é loucura. É comedião, você vai ter piadas, você vai ter gags o tempo todo. E muitas vezes ter aí uma história que não vai de nada lugar nenhum, entendeu? E é comédia, ela é muito divertida, principalmente se você entender o humor japonês. O que, como eu repito, quase ninguém entende. Por isso que 90% da tokubase, tokufã brasileira, assim, detesta Carangers. Por quê? Não entenderam, cara. Isso é comédia, piadão e não rola pra muita gente. Mas eu me diverti muito, eu dei muita risada. E ainda mais porque o humor japonês se aproxima um pouco do humor inglês, que também é difícil de entender. E, mano, se você não entende o humor japonês, passa longe de Car Rangers, porque você vai se decepcionar, entendeu? Você não vai achar um tokusatsu épico com um final maravilhoso, não. Você não vai achar isso aqui. Começo ao fim, pra você dar risada. E o Koso realmente discordou só por ver Car Rangers na lista, só por causa da Zoneto. Sim, ela é a vilã principal e e ela é gostosa pra caramba, tem os peitão grande e tem um personagem que lambendo a bunda dela. Caramba, com a sua calcinha. É louco. Quando é criança não, cara, nem ferrando. Naquela época era pra criança. Cara, velho, todos os tokusatsu de, acho que 90, da década de 90, a vilã, quando tinha vilã, ela mais atriz pornô. Não, essas séries dos anos 90. Puta, de todos era. Todos. Você vai pesquisar a Ginga, uma atriz era, de Mega Rangers também. Cara, e nem parecia, porque ela na série era muito séria, não se mostrava tanto, mas você vai ver, ela era também. Mas, cara, Ranger eu também gosto muito, por causa da... Eu adoro série de comédia, né, então... E Car Ranger é uma... É uma brincadeira com o outro Sentai, que é o Turbo Ranger, né? Sim. Então ele... Que é muito sério, cara. Que é muito sério e é muito ruim. Eu não gosto de Turbo Ranger, meu. Eu não consegui gostar. E não, porque... acho chato pra burro. Não faz sentido nenhum, né, cara? Os caras ganham os poderes de ver as fadas e das fadas eles ganham os poderes de se transformar em carro. O Car Ranger usa magia do extraterrestre pra fazer as coisas. É o Kuro Magic Power. A mágica dos carros, das constelações dos carros. Putz, é muita viagem, muito bom. Aí... Tipo assim, uma hora é mágica, outra hora ele é um mega cientista, né? É. Exato. Que constrói as armas. Cara, nunca tem uma origem só. É bizarro, cara. Você pode ser um mago cientista, olha. Por exemplo, a mãe dele morreu e ele vira poderoso na Terra. É, tipo assim, esse é um mago cientista e vem pra Terra criança, né? É. Tá certo, é muito certo. Ok, vai lá, Denis, estraga a Discord aí. É, puta, eu vou fechar mesmo. Então tá bom, eu escolhi um Sentai também. O Zyder tava falando que o Faizu é a novela em forma de Kamen Rider, né? Então eu vou falar do... Eu botei na lista como não recomendo o Sentai novela, que é o Jetman, né? Como assim? Fãs de Sentai adoram porque tem aquela ideia da temática mais adulta e tudo mais. Yeah. Mas, cara, é muita novela. É muita novela mexicana, meu. Ah, por isso é bom, cara. Só porque o cara gosta da garota, a garota tinha abandonado, morrido, ficou com outra ali. E no final... A menina morre e vira vilã, né? O vermelho gosta dela, a rosa gosta do vermelho. O preto quer pegar a rosa só porque ele é babaca e quer pegar todo mundo. É, não é a rosa, né? É a branca, né? Ah, é a branca, aliás, isso. E o black tem o destino da hora. É, tem um polígono amoroso enrolado. É, então. E no final, novela mexicana também. Final de novela mexicana. Com total. Black, totalmente, concordo, cara. Não, e legal que, tipo assim, a dúvida do Jetman respondida somente no Kaiger, né? É. Exatamente. Uhum, sim. Mas é algo que todo mundo já tinha falado que isso tinha acontecido. E no Gokaiger você viu que aconteceu mesmo. Então, pra mim, não muda nada. Mas fica a dúvida, né, se aconteceu. Eu não tinha dúvida, não. Não tinha dúvida também, não. Ah, não, tinha dúvida porque ele levou um cortezinho ali e não quer dizer que ele morreu, né? Ah, mas sim. Ah, sim, mas foi... já tudo indicava, né? Corte rápido é Tramontina. É, indicava, o cara podia ter se salvado, né? Ah, sim. Tipo assim, se em vez de ficar no banco, ele fosse no médico... Não, vou pôr no hospital. Pô, estou ferido, estou sangrando. Vou para o hospital. Ele tinha se salvado. Ah, não, mas que final de novela mexicana é esse, não? Que sem graça. E ainda ele quis pagar de ferradão, né, cara? Não, foi lá. Ele sempre quis, né? É, mas, cara, eu acho Jetman um tokusatsu decente. Ele foi o primeiro e único que usou o negócio de dimensões, de quarta dimensão. Uhum. Ele usou muito bem. E, cara, o negócio do primeiro monstro dá origem a todos os ossos da série, velho. Sim, foi muito sim, legal sim, isso, legal. Cara. Ah, não, então, Jetman. No geral, eu acho uma série legal, mas a novelinha que me incomoda, sabe? Esse romance todo na série me incomoda muito. E foi a série, cara, o primeiro episódio foi aquele efeito... Não, pera, isso é pra criança, meu. Era pra ser pra criança, cara. O que que tá acontecendo nessa série? Tipo, a namorada do Red morrendo lá no... Tendo sugada pra fora da... Tipo... É sugada pro espaço, velho. Caralho! E que, se você pensar, é uma morte horrível pra caramba, porra, né, cara? Você vai ser jogada no meio do vácuo, não tem ar, não tem pressão. Você vai estrangular e explodir, só isso. Ah. Exatamente. Que coisa pior, né? E aí você fica, então, né... Criança, série infantil, foi. Literalmente do começo ao fim, né? No primeiro e no último. Início da década de 90, né? É. Uma outra época, né? Você não tratava as crianças como criança. No Robocop, na sessão da tarde, com a criança, um estourava a mão do outro com a shotgun, velho. Da hora. E o cara derretia com ácido na cara e o cara atropelava e só sangue, velho. Então, tipo assim, eu acho que é passável, né? De novo, as criancinhas japonesas assistindo o Jetman na época e a gente no Brasil assistindo, sei lá, Mara Maravilha. Mara Maravilha sendo Playboy. Levaram até no programa. Na, naquela época. Ei, Brasil! Tava assistindo uns negócios pesados. Vamos lá, o Japão na violência, a gente na putaria, né? É a nossa cara. Ele tava vindo banheiro do Gugu. Oba, oba, oba. Bom, galera, vamos terminar esse podcast. Eu queria agradecer aqui a presença do Zaider, do Dragão Dourado, do Denis Sensei, do Eduardo Couso aqui. Toparam gravar esse podcast, cara, que finalmente saiu outro. Eu vou tocar com os marcaram. Eu queria gravar faz tempo. O prazer foi seu, todo seu. Então não vou pedir jabá pra você, não. Ah, olha só, brincadeira. Brincadeira, galera. Pessoal que tiver jabá, fala aí, então. Muito obrigado pela presença aí. Vai lá, Couso, você primeiro. As damas começam. Ai, obrigado. Você não gosta da vilão do cara. Não, eu gostar, eu gosto, cara. Eu tô falando, não é pra todo mundo, né? Se for assim, eu só vejo o book de imagem e os filmes que ela fez antes. Pô, dá pra ver tudo junto, cara. Dá tudo hora. Junto não, que eu só tenho uma tela, né? É, vamos lá. Você pode me encontrar no nerdopoli.com.br/nerdopoli no Facebook, Twitter. E tamo lá falando de filmes, séries, livros, coisas do dia a dia. É tudo uma mistureba, cara. O Projeto X faz coisas parecidas. Assim. A gente imitou isso, né? Mas é da hora. Essa eu não sabia, olha só. Se vocês quiserem, ouçam o Nerdop, que vocês vão me ouvir xingando o Mask, né? Zoando o curso, essas coisas. Eu fico chateado, cara. Eu viro e mexo, parece lá também no Nerdop. O Sage também, né, Sage? Onde o Sage lá não é Sage, é Ricardo, né? Entre outros nomes. Ou é Shade. Ou Tenshi, né? Que coisa. Ou Tenshi. Ou Shinji, sei lá. Shinji, depende da situação do Marcos. Ou vira um cozinheiro de um navio pirata também, é fazer o quê? Shinji, Ele não te chamou de Gustavo, já é uma vitória, cara. Tá bom, né? Ai, cara. E eu sou o Claudio Dragão Dourado, e embora de vez em quando apareça no Nerdópolis, eu sou do Omega Cast, né? Inspirado no omegastation.com.br, que fala de variedades. O Seiji já participou várias vezes lá, não só falando de Tokusatsu, mas ele também falou de Samurai Champloo, que a gente conseguiu fazer sal cabeça também a participar, né? Sim. E, cara, muitos outros assuntos. Corre lá, aparece, vai ser muito legal. Então, eu conto com a sua presença. Um mega abraço. Não, eu tô... Eu tô órfão agora, né? Eu sou da ex-Otaku Company, né? Otaku Company meio que morreu. Oh. Mas, no momento... O Otaku Company ainda existe no Facebook, cara. Mais ou menos. Ultimamente, eu tenho participado mais da galera do tokusatsu.com.br, né? Mas eu tô meio órfão de podcast, né? Faz tempo que eu não participava de nenhum, então eu queria até agradecer ao Sage, o pessoal, por ter me chamado. Cara, a participação do Denis era uma meta, cara. Porra, falar de Tokusatsu sem o Denis, porra, na primeira que a gente tiver gravando um PXP, eu não consegui, cara. Na segunda, assim, agora vai, cara. Tem que chamar ele. Né? Ainda bem que chamou, cara. Eu gosto muito do Denis. Eu também achei que o Denis tinha aposentado e tal, nos podcasts. É, eu sumi mesmo. É, ele sumiu mesmo. Cara, muito obrigado por essa participação, Denis, cara. Obrigado a você. Ainda se tem algum recado também? Não, só que a gente conseguiu pôr no ar de novo o Putzilla, mas o Putzilla acabou mesmo, só vai ficar no ar, pra sempre. Porque... Ok, então tá bom. O provedor é de graça. Não, não é de graça, mas a gente pelo menos quer manter todo o conteúdo que a gente produziu vivo até pela eternidade, até a gente conseguir... Até alguém não pagar o servidor. Até acabar com... Até conseguir voltar a produzir de novo, né? Não, a próxima produção vai ser em outro lugar. Mas o Putzilla, tudo lagcast tá lá, Putzilla tá lá. Então podem ir lá no putzilla.net.br. Não vai ser atualizado, mas vocês podem ver as coisas antigas. Esse é exato, mantenha isso, Zayda. Mantenha fé, isso. Fé, tem fé. Lá eu gravei duas vezes e participei de 8 episódios, né? Como? Olha só. Tá certo. Bom, galera, muito obrigado então por participarem. Ah, o Winston manda e-mail, manda comentários. Siga a gente no Facebook, siga a gente no Twitter. Mande sugestões. Fala o que vocês acharam desse episódio. Fala que os tokusatsu que vocês gostam também. É isso, valeu, muito obrigado. E falou, falou, muito obrigado, gente. E tchau, até. Aê, caixa de entrada. Why are you keeping me at a distance? All that I'm asking for is forgiveness. E sejam bem-vindos a mais um Caixa de Entrada. Bom, vamos ler esse Caixa de Entrada aqui, que é bem rapidinho, bem curtinho, né? Mas antes, vamos começar os nossos recadinhos básicos de sempre. Pra você que escuta o nosso podcast via feed, via um agregador de podcast, via iTunes, acesse o nosso site em www.projetoxpodcast.com.br, mande e-mail para a gente via contato@projetoxpodcast.com.br, curta a nossa fanpage do Facebook em facebook.com/projetoxpodcast, também siga o nosso grupo do Facebook em facebook.com/groups/projeto.x.podcast e siga o nosso Twitter em @projetoxpodcast. Alguns recados: saiu na semana passada o Expresso Cast número 23 sobre Undertale, no qual o Ether e a Dri participaram, gravaram esse podcast falando sobre esse jogo que parece que é muito bom, muito legal, muito lindo e tocante também. A link na postagem. Saiu também na semana passada o Projeto X Playlist número 93 sobre músicas de karaokê parte 1, no qual eu e o Panda tocamos alguns clássicos, né? Clássicos, entre aspas, de músicas de karaokê. Vão lá, se escutam, se divirtam, eu acho. Saiu também na semana passada uma review que Kibo escreveu sobre a série de Young Pop, também tá lá, bem interessante. Vão lá, link também na postagem. E o último recado: saiu o J-Wave 344 sobre a segunda parte do Bokudaki Gainai Mate, no qual eu participei, e falando mais um pouco, né, sobre esse fantástico anime que passou na Noitamina em 2016, Bokudaki Gainai Mate. Vamos lá, link também na postagem. Bom, então vamos para os nossos e-mails. Só teve um e-mail aqui, né, bem curtinho, bem rapidinho, então vamos lá. Um e-mail aqui do Rafael HQ, né, ele passando o feedback do último podcast, que foi sobre o Samurai Jack. Olá, pessoal do PXP, o oportunismo de vocês não tem limites mesmo. Sobre o Samurai Jack, vi alguns episódios na época em que passava no SBT e realmente era algo incrível a animação pra época. Tenho vontade de rever tudo e depois ver a temporada final que saiu recentemente. Vai lá, veja, parece que tá muito legal. Bom, e eu estou no aguardo de vocês fazerem um cast de Dark Souls, pois só um Expresso Cast não é suficiente pra descrever o quão incrível é essa série de jogos. É, pô, você tem que ver com o povo aí que é fã, né, do Dark Souls, né? Eu não sei, cara. Eu não garanto nada. Eu não sei. Eu acho que não sai, mas qualquer coisa, fique na esperança, tá, Rafael? Aqui, bom, mas é isso. Valeu, obrigado pelo e-mail. Bom, e pra finalizar esse caixa de entrada, manda abraços. Abraço ao pessoal que comentou o podcast da semana passada. Abraço, então, para o Rui e para o Dimensão Interativa. Dimensão Interativa, que é o site do Ghost Turbo, né? Ele participou do último podcast do Samurai Jack. Tá? Ele comentou dizendo que ele gostou bastante, né, do podcast da edição. Valeu, Ghost Turbo, cara, por tudo isso. Bom, mas é isso, galera. Vamos terminar esse caixa de entrada. Muito obrigado por vocês que escutaram. Continue mandando e-mail, continua comentando, continua seguindo a gente no Facebook e no Twitter. É isso, valeu, muito obrigado e falou, até a próxima e tchau. Dragão caiu, é? Cadê? Acho que o dragão caiu. Cadê ele? Deixa eu ver que ele mandou mensagem. É o dragão, uma das gatas trollou ele. Desligou o computador? De novo. Uma das gatas pisou no filtro de linha dele bem no botão. Nossa. Cara. Ah, isso vai pros erros. Muito bom. É assim que é divertido. Lock on! Agora o dragão dourado mandou uma foto da gata dele em cima do roteador. Não sei se é uma boa notícia ou não. É uma boa ou uma má notícia isso aí. Lock on! Ai, ai. Ou o microfone, o gato passou balançando o rabo. O gato safado. Querendo trollar. Quer participar da gravação, que é os Neco Rangers. Tem até agora no meu colo, agora resolveu sair só pra derrubar o microfone, safado. É inveja, você ficou falando bem de outras garotas, aí ó, a inveja. Eu já fui baixo aqui. Tá vendo? Só tem duas. Não quer dizer nada, cara. Então deixa eu pegar a minha aqui. Pega. Puta, isso aqui ficou bichinho com os... Putz. Uia, uia. Vou deixar nos erros. Só um disclaimer. Eu falei essa referência do Wizard, mas ele pareceu legal, mas não, o Wizard não é legal.